Abraão e seu sacrifício. Debaixo de uma muito famosa tamareira, estando já Bezepa na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão, seu coração perante Deus está aflito, pois quer que ouça e vamos sem murmuração, e por amor pergunta ao Senhor bendito. Potente é ouvida, o teu Isaac oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. Te abatido abençoe todo forte, canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o seu filho libertar da morte, não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começo a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou seu poder uma matança, em obediência ao mandado do Senhor. Isaac com a lenha presto vai na frente. Ó, quanto é formoso para Abraão, mas eis que volta para seu pai suavemente. Ele dirige esta interrogação: o fogo e a lenha estou vendo de trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia tem: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e dele lenha arrumou, e a seu filho que já antes amarrara, tomando nos seus braços sobre o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde o céu: a tua mão, oh, não estenda para matá-lo, porquanto eu agora sei que teme a Deus. Erguendo Abraão seus olhos, de repente ver um cordeiro que no mato preso está, e do tomando oferece alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz tu anjo é ouvida novamente. Diz o Senhor, porque fizeste esta ação, deverás eu abençoar tua semente. Que oferece com firmeza no monte de onde vindo ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza, o vencedor sobre o canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade. Teremos a perfeita santidade.